200 mil, nós fizemos um recorte para as capitais, nós fizemos um recorte para aquelas profissões de linha de frente que vão ter contato direto com esse turista estrangeiro, por exemplo, taxista, garçom, auxiliar de garçom, recepcionista de hotel, capitão porteiro, ambulante, condutores, guias de turismo, em torno de umas 18 a 20 ocupações. O incentivo veio em boa hora, é o que afirma o presidente em exercício do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília. Segundo Nadim Haddad, um dos maiores desafios da capital para receber os turistas é mão de obra de qualidade. Nós temos a questão da mão de obra, é preciso qualificar essa mão de obra. Nós não temos uma mão de obra preparada hoje, não só no setor de bares e restaurantes, como em todo o varejo, em toda a área de serviços, para atender. O Ministério está oferecendo 80 mil vagas em cursos online de inglês e espanhol. As inscrições são feitas na página do programa Olá Turista. O endereço é www.olaturistatudojunto.org.br. Além disso, o governo pretende oferecer cursos de gestão empresarial para pequenos e microempresários do turismo e capacitar integrantes do Bolsa Família para atuar no setor do turismo. Mas o calendário dessas ações ainda não foi definido. De Brasília, Luciana Colares de Holanda. Voz do Brasil. O brasileiro está viajando mais de avião, é o que mostra o Anuário Estatístico do Transporte Aéreo de 2008, divulgado este mês pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Nos últimos 10 anos, o número de passageiros que voaram em companhias aéreas nacionais cresceu 150%, passando de 22,8 milhões em 1998 para 56 milhões e 200 mil passageiros em 2008. Cleide Lopes. De acordo com dados da ANAC, em 2008, cresceu mais de 10% o número de passageiros embarcados em voos regulares e não regulares com origem no Brasil para qualquer destino em relação ao mesmo período de 2007. Vários fatores influenciaram nesse crescimento acelerado. Um deles foi a recuperação da economia aliada a preços baixos das passagens aéreas. Como explica o presidente da Agência Brasileira de Agências de Viagem, João Zisman. Houve um ingresso muito grande da classe C, que passou a consumir o turismo. De uma maneira geral, o brasileiro passou a ter o turismo na sua cesta de consumo, ele passou a viajar. Uma série de condições de financiamento e preços baixos também, a concorrência resolveu baixar os preços. A gente pode dizer que realmente o brasileiro está viajando porque está podendo pagar, tem viagem de todo preço, tem condições de financiamento que se adequam ao seu bolso. E o fundamental é que o brasileiro está conhecendo o Brasil. Preços e formas de pagamento acessíveis foram responsáveis pelo ingresso de 12 mil novos passageiros que migraram das viagens de ônibus e carro para as de avião, como é o caso do médico Gilson Santos. Hoje existe no Brasil uma história chamada trânsito. Além de acidente, a dificuldade com relação à parte de viagem, o desgaste e a duração da viagem. Então, no meu entendimento, o avião hoje seria mais cômodo, no meu entendimento. Além de financeiramente, é importante para o cliente e também o período da viagem, o tempo, além do conforto. Para se ter uma ideia desse crescimento, nos últimos 10 anos, o volume de passageiros que voaram em companhias nacionais cresceu cerca de 150%, passando dos quase 23 milhões para pouco mais de 56 milhões de passageiros. De acordo com o vice-presidente de marketing da empresa de transporte aéreo Gol, Tarcísio Gargione, as companhias nacionais tiveram um papel importante na inclusão aérea. Nós começamos a popularizar o transporte aéreo no sentido de reduzir os preços, de simplificar a operação, de tornar mais fácil o acesso, somando-se a esses fatos. A estabilidade econômica do país, os ganhos de renda, esse conjunto de fatores fez com que as pessoas voassem mais, não há dúvida nenhuma. Então, o crescimento é um somatório de todos esses fatores e cada um com a sua contribuição. As 24 companhias aéreas nacionais percorreram só no ano passado mais de 630 milhões de quilômetros, distância suficiente para ir e voltar 8 vezes a Lua. Mais informações sobre o Anuário Estatístico da Aviação Civil no endereço www.anac.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes. E por falar em ANAC, em breve os usuários de transporte aéreo vão poder avaliar pela internet os serviços prestados pelos aeroportos brasileiros, da mesma forma como já é possível fazer com relação às empresas aéreas no espaço do passageiro. A ANAC está elaborando um estudo para determinar quais serão os indicadores de qualidade que os passageiros poderão usar para futuramente dar notas de 0 a 10 para os serviços que formarão um ranking popular dos melhores aeroportos. O estudo vai incluir entrevistas já realizadas com usuários dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Brasília e medições do tempo gasto no check-in, despacho de bagagens, inspeção de segurança para a entrada na sala de embarque e outros. Desde maio, os usuários já avaliam os serviços das companhias aéreas e formam um ranking das empresas nacionais e estrangeiras que atuam no Brasil em www.anac.gov.br/passageiro. 7h15, horário brasileiro de verão. Audiências públicas, debates e seminários estão sendo realizados hoje em todo o país para comemorar o Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra. De acordo com o Ministério da Saúde, a população negra adoece e morre em maior número do que as de outras raças, como a branca e a amarela. Os dados mostram também que os negros ainda são as maiores vítimas de violência, discriminação e mau atendimento. Os números do governo mostram ainda que entre os negros, os índices de morte por tuberculose, doença causada por uma bactéria que atinge os pulmões. O risco de morte é 63% maior do que entre brancos. Este ano, o Ministério publicou a portaria que regulamenta a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, criada em 2006. Entre as medidas que ainda não foram implementadas, estão o treinamento dos profissionais de saúde para o combate ao racismo institucional e a atenção para as doenças que mais acometem mulheres e homens negros. As atividades começaram no dia 20 de outubro e seguem até o dia 20 de novembro. Sobre o assunto, o jornalista Ramon Guzmão conversou hoje com Martius das Chagas, subsecretário de Políticas de Ação Afirmativa da CEPIR. Vamos ouvir. Martius, a política já está efetivamente implantada nos hospitais públicos em todo o país? Olha, existem várias unidades hospitalares que trabalham com algumas ações, alguns programas dessa política. Notadamente, o tratamento com as pessoas com doença falciforme, ou a atenção a mulheres que têm problemas de miomatose, que na sua grande maioria são mulheres negras. E nós estamos tentando, com a política, fazer com que todo o Sistema Único de Saúde, todo o SUS, toda a rede de saúde no país possa incorporar esses temas, possa fazer com que a população negra tenha esse tratamento diferenciado, não porque necessariamente ela é diferente por ser diferente, mas é porque ela tem geneticamente essas necessidades de atendimento específico. Então, a política, ela está servindo, na verdade, para fazer a igualdade, fazer com que a equidade, inclusive na área de saúde, possa existir e que a gente consiga dar mais um passo para que homens e mulheres, brancos e negros, possam ser tratados com igualdade. A política vem, na verdade, para corrigir também mais esse erro histórico no tratamento das doenças, promovendo a saúde a todos. E quando é que essa política vai estar efetivamente implantada no Sistema Único de Saúde? Olha, nós acreditamos que isso é um passo que tem que ser dado gradualmente. Nós estamos iniciando de maneira mais assertiva esse debate. Existem marcos legais que permitem fazer com que todo o Brasil possa incorporar essa política. E nós achamos que quando a população negra, a população branca, a população do país de maneira geral, solicitar esses serviços, fazer pressão para que esses serviços possam ser oferecidos, possam ser ofertados, nós achamos que esse é o caminho. E que, um tempo breve, sem necessariamente a gente precisar uma data, nós teremos essa política implantada em todo o país. Conversamos com Martius das Chagas, subsecretário de Políticas de Ação Afirmativa da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigado, Martius. Obrigado, eu. Alguns gases como o dióxido de carbono e o metano, quando são emitidos no ar, formam uma barreira que impede que o calor da Terra se espalhe na atmosfera. Esse fenômeno é conhecido como efeito estufa e vem provocando, ao longo dos anos, o aquecimento do planeta, provocando o derretimento das calotas polares, afetando as correntes marítimas, causando inundações em alguns lugares e secas prolongadas em outros. E a notícia é que aqui no Brasil, a emissão de gases de efeito estufa aumentou 40% no período de 13 anos. Mas, segundo o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minck, as metas do governo daqui para frente são positivas. E o Brasil é o único país em desenvolvimento com meta de reduzir em 7% as emissões. A emissão de gases de efeito estufa aumentou 40% no Brasil entre 94 e 2007. Os dados são do Ministério do Meio Ambiente e mostram que processos industriais, energia elétrica e tratamento de esgotos impulsionaram esse resultado. A agropecuária também colaborou, aumentou as emissões em 30%, principalmente com a queima de resíduos agrícolas e o uso excessivo de fertilizantes. Entre as medidas anunciadas pelo governo para melhorar essa situação, estão a combinação da lavoura com a pecuária, o que reduzirá o solo usado e, consequentemente, as emissões, além de uma maior recuperação de áreas degradadas e o plantio direto, com menos uso de fertilizantes, o que deverá reduzir em 7% as emissões globais do Brasil até 2020, como detalha o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minck. A Embrapa apresentou 3 medidas. Uma delas, em 11 milhões de hectares, combinar lavoura e pecuária. Na mesma área, você usa os dois, diminui as emissões, diminui o solo usado, aumenta a produtividade. Aí a gente reduz 81 milhões de toneladas. Outro, recuperar áreas degradadas. Ao invés de abrir uma área nova e emitir, você recupera uma área degradada. E aí, recuperando 11 milhões de hectares, você também deixa de emitir, até 2020, outros 81 milhões de toneladas de CO2. E a terceira é o plantio direto. O plantio direto na palha, ele revolve menos o solo e usa muito menos fertilizantes. Hoje o Brasil já faz isso, em 28 milhões de hectares. Passaríamos para 40 e, com esse ganho, emitiríamos menos 24 milhões de hectares. Essas 3 medidas combinadas, combinação lavoura-pecuária, recuperação de área degradada e plantio direto, nós reduzimos 7% as emissões globais do Brasil até 2020. Justamente por apresentar essa meta de redução, é que o ministro Minck acredita que o Brasil vai ter uma posição de destaque na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que vai ser realizada em dezembro em Copenhague, na Dinamarca. Segundo ele, o Brasil vai atuar como uma ponte entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. De Brasília, Aline Bastos. O governo federal vai aumentar os investimentos em segurança no Rio de Janeiro a partir do ano que vem, principalmente para acelerar a implantação de unidades de polícia pacificadora. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, depois de se reunir com o governador do estado, Sérgio Cabral. Tarso afirmou que é necessário triplicar os investimentos para aumentar o número de unidades até as Olimpíadas de 2016. Os policiais que atuam nas unidades de polícia pacificadora são formados em policiamento comunitário pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONACE, do Ministério da Justiça. Também hoje foi acertada a ampliação do convênio entre o Ministério da Justiça e o Governo do Rio para o combate às milícias, que incluirá um enfrentamento ao tráfico de drogas e de armas. Foi anunciada ainda a antecipação para outubro da liberação de R$ 91 milhões destinados a ações preventivas do PRONACE na capital fluminense. E o PRONACE poderá ser importante aliado do Haiti no enfrentamento à violência. Uma equipe do Ministério da Justiça está em Porto Príncipe desde o último sábado para apresentar ações do programa a representantes de diversos setores haitianos. O grupo de servidores integra a missão multidisciplinar organizada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Até o dia 31 de outubro serão apresentados projetos como Mulheres da Paz, que capacita lideranças como comunitárias para afastar jovens da criminalidade e levá-los a projetos sociais, e os núcleos de justiça comunitária, que utiliza a técnica de mediação de conflitos para evitar que problemas simples acabem na justiça ou em violência. Tudo isso no Haiti. Foi lançada uma ferramenta que possibilita a qualquer cidadão acompanhar as atividades do governo federal na área de saúde, no endereço www.saude.gov.br/sala-de-situação. Um banco de dados vai dar transparência às ações da pasta no que se refere ao controle social da aplicação dos recursos públicos em todas as regiões do país. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Lançados novos tratamentos e medicamentos antivirais para o controle da hepatite B. Já estão abertas as inscrições para as 80 mil vagas de cursos de inglês e espanhol pela internet para quem trabalha com turismo. Nos últimos 10 anos, o volume de passageiros que voaram em companhias nacionais subiu 146%. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Este programa e as edições anteriores estão na internet no endereço www.ebcserviços.ebc.com.br, no link Voz do Brasil MP3. Voltamos amanhã. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. Ficamos agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Referendo de liminar sobre PEC dos vereadores pelo plenário do Supremo deve ser no dia 5 de novembro. PNJ determina prazo de 48 horas para a readequação da segurança nos fóruns em todo o estado do Maranhão. Adiados recursos sobre indenização bilionária por construção de Itaipu. Boa noite. Anteriormente previsto para a pauta da próxima quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal, o referendo à decisão sobre a PEC dos vereadores foi adiado para o dia 5 de novembro. Os ministros irão decidir se será mantida ou não a decisão liminar da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que questiona dispositivo da emenda constitucional que alterou a composição das câmaras municipais e determinou sua aplicação retroativa às eleições de 2008. A liminar, que foi deferida pela ministra no último dia 2 para posteriormente ser submetida ao referendo do plenário, impediu o preenchimento de aproximadamente 7 mil vagas criadas com a aprovação da PEC. A Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou a ação sobre o mesmo tema. O Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Inovare deram mais um passo para aprimorar a profissionalização da justiça. O presidente do CNJ, ministro Gilmar Mendes, e o presidente do Conselho Superior do Instituto Prêmio Inovare, Márcio Tomás Bastos, assinaram hoje um acordo de cooperação técnica para disseminar e divulgar boas práticas utilizadas pelo judiciário. Para o ministro Gilmar Mendes, as boas práticas devem se tornar universais. O Instituto Inovare identifica as boas práticas desenvolvidas pelo Judiciário e nós vamos poder, eventualmente, tornar essas práticas universais, aplicáveis a todo o Judiciário Nacional. É esse o intuito. As 26 fichas de inscrição entregues ao Tribunal Superior Eleitoral por interessados para participar dos testes públicos de segurança da urna eletrônica foram aceitas pela comissão disciplinadora, formada por técnicos da corte. Como muitos investigadores vão trabalhar em grupo, serão realizados 10 testes, que pretendem ou quebrar o sigilo do voto ou alterar os votos digitados, por meio de interações com o software, com o hardware da urna ou ainda por meio dos procedimentos eleitorais. A corte designou o ministro Ricardo Lewandowski para coordenar a realização dos testes, que acontecem entre os dias 10 e 13 de novembro. Representantes de colônias de pescadores dos estados do Maranhão e Tocantins estiveram reunidos com o procurador da República no Tocantins, Álvaro Manzano, para discutir a inclusão da comunidade como impactados pela construção da usina hidrelétrica de Estreito. O objetivo das reuniões é buscar meios que possam alterar o plano básico ambiental do projeto para incluir os pescadores como impactados. O procurador Álvaro Manzano explica o papel do MP nas discussões. A ideia é que essa negociação seja uma condição dentro do processo de licenciamento ambiental, né? Porque então os pescadores estão acampados próximo ao canteiro de obras da usina. O Ministério da Pesca também se dispôs a